Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, samarina, levei pra dançar. De saia branca costumeira, giro o sol que parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo inteiro cantar. Oh, roda pela vida fora e põe pra fora essa alegria. Dança que amanhece o dia pra se dançar. Gira que essa gente aflita se agita e segue o seu passo. Mostra toda essa poesia no olhar. Deixando os versos na partida e só cantiga pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro cantar. E fez o povo inteiro cantar. E fez o povo inteiro cantar. E fez o povo inteiro cantar. E fez o povo inteiro cantar.